E começa o novo turno aqui no Jogatina BG e vamos rolar os dados de hoje, os últimos dados de 2016. Eu sou o Zabuzeta e eu joguei muitos jogos da hora, mas alguns estão no coração faz muito tempo. Fala galera, aqui é o Snake e esse ano teve Minha Casa Minha Vida, agora pro ano que vem vai ter meu board game Minha Vida. Exatamente, né, cara? É, agora vamos mudar um pouco as prioridades, né? Exatamente, eu fico com esse plano e você fica com o plano antigo. Aqui é o Cabeça e esse ano eu descobri como é difícil mudar com board games. Eu me mudei também, aproveitei e me mudei. E tudo foi no carro, tipo, uma viagem só foi de carro assim que eu trouxe, só com os board games. Eu pretendo não fazer isso tão cedo, cara. Deixa eu te perguntar, Cabeça, quantos board games você fez isso? Cara, olha, eu não vou mentir pra você. Eu felizmente, as minhas compras desse ano se juntaram na segunda metade do ano, ou seja, depois que eu tinha mudado. Aham. Mas, por exemplo, só de ter que mudar todos os Zombicide. Nossa. Os Dead of Winter, o Dead of Winter, né, não são os. Aí é King of Tokyo, Summoner Wars, Heroclix, que tem a... É uma estante inteira. Hoje, eu me mudei em junho. Hoje, eu fui achar os mapas de Heroclix da mudança. Porque Nossa. A gente precisou pra jogar. 6 meses depois, quase. Tipo, você tava varrendo debaixo da cama e olha só o mapa. Não, na verdade, assim, não precisava. Aí o Rhodes falou, eu tava jogando, o Rhodes participou com a gente. Uhum. Ele falou, cara, tem como você trazer mapa? Eu falei, claro. Aí eu parei pra pensar, eu não vi os mapas desde que eu me mudei. Falei, aonde será que eles estão? E aí foi uma caçada e eu consegui encontrar. Então, assim, tem coisas que provavelmente eu só vou encontrar quando eu precisar usar. Sabe aquela coisa assim? Quando você precisa usar, que você lembra que ela tá em algum lugar. É, exatamente. Né? Mas eu, felizmente, já estou pensando aí em prateleiras novas para os board games. E 2017 pretende ser o ano mais organizado para eles. É isso aí. Bom, para vocês que estão ouvindo aí, esse é o podcast especial de final de ano. Ele sim vai ter leitura ainda de comentários que a gente vai fazer aqui, porque nosso último podcast que eu gravei com o Snake foi sobre jogos para os jogadores. Tiveram bastantes comentários lá e eu gostaria de ler esse feedback ainda assim nesse episódio especial de final de ano. Normalmente o pessoal entra na varja de não fazer nada, de ler nada, mas eu ainda vou ler assim. Então a gente vai lá pro taia de comentários e a gente volta na sequência. Começando aqui mais um taia de comentários, a Zabuzeta tem campanha solo, mas antes de qualquer coisa, de qualquer recado, de qualquer coisa importante, eu tenho que agradecer muito, muito todo mundo que enviou seu áudio ao nosso especial de final de ano aqui no Jogatina BG Podcast. Muitíssimo obrigado, galera, por ter participado. A gente tem a honra de ter vocês como ouvintes, então tem que agradecer toda hora vocês por esse público fantástico que é o público do Jogatina BG Podcast. Então, muitíssimo obrigado e é isso aí. Mas assim, então, recadinho importante do final de ano é o seguinte: eu falei que leria os recados do último podcast de dois jogadores, mas vou deixar pro primeiro podcast de 2017, quase esqueci o ano. Mas se você achou estranho que eu tô falando próximo podcast de 2017, né, é porque eu já falei nesse áudio no final desse programa, a gente vai ter um breve recesso e a gente volta entre a segunda e terceira semana de 2017 em janeiro, certo? Então é isso. E lembrando que você pode entrar no nosso grupo do Telegram, você pode seguir a gente no Twitter no @jogatinabg, você pode também curtir nossa fanpage no Facebook, facebook.com/jogatinabg. Tem nosso canal do YouTube, que deve retornar às atividades em janeiro já, certo? Janeiro ou fevereiro, vou ver certinho, mas ano que vem vai voltar mais conteúdos no Jogatinabg. Bem, então é isso, espero que vocês continuem ouvindo a gente em 2017, 2018 e muito mais. Grande abraço e continue com o especial do Jogatinabg de final de ano. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. I love those jays. Fala galera do Jogatina, beleza? Meu nome é Bruno, eu sou da Rocket Jogos e o jogo que eu mais gostei de ter jogado esse ano foi o Potion Explosion. É, o Potion Explosion é um joguinho de você fazer poções, é um bem estilo aula do Snape, e você vai pegando as bolinhas e elas vão combando baseado nas bolinhas iguais que se chocam, né? Mais ou menos um Candy Crush do board game. E eu gostei de ter jogado o Potion Explosion porque ele é rápido, ele é simples, a galera não gamer da minha família, minha namorada, gostou bastante, achou divertido o jogo. Ele ele é colorido, chama atenção. E a galera gamer com quem eu jogo normalmente gostou bastante do jogo porque ele é rápido e você consegue ter uma pegada de você dar um take death, né? Você ferrar um amiguinho, pegar uma bolinha que você não precisava, mas pro amiguinho ficar sem opção e conseguir pegar uma bolinha só na próxima rodada. É bem divertido isso pra galera que pensa no jogo mais estratégico. E se você gostou do Potion Explosion, não tem o Potion Explosion ou quer conhecer o Potion Explosion, acessa rocketjogos.com. Lá nós temos o Potion Explosion, temos o Mysterium, temos Destiny, do Star Wars Destiny. A galera tá maluca pelo Star Wars Destiny. E com o cupom Jogatina de Natal, você consegue 15% de desconto até dia 31 de dezembro. Então aproveita pra você pegar o board game que você tá querendo nesse final de ano, com os 15% de desconto. Tem Chaparral, Jester, Potion Explosion, Mysterium. Tem um monte de board game lá legal pra você poder jogar. E é isso aí. Valeu, galera. Queridos, vamos começando aqui nosso especial de final de ano. Esse um ano foi bem interessante, né? Porque, pelo menos aqui no Brasil, o surgimento de diversas editoras, muitos jogos foram lançados, pouco bolso para pagar todos eles, no caso, mas... Eu vi um comentário muito interessante, e aí vou atribuir o um nome. Quem falou isso no podcast foi o Luquita, né? Pro pessoal que acompanha aí, que ele falou que já estamos naquela fase onde temos que escolher os jogos, né? Onde você não consegue mais consumir tudo que o mercado brasileiro coloca à disposição. Por um lado, isso é triste, porque a gente joga tudo, né? Somos insetos e queremos ter tudo, a gente quer ter tudo, mas por outro lado, significa, né, cada vez mais o nosso mercado tá aquecido e tá, digamos assim, disposto a consumir os mais diversos tipos de jogos. E vai ter uma situação parecida com o que eu estou tendo com podcasts. Uhum. Eu tenho vários e não consigo escutar todos. Falta tempo. Eu tô 18 episódios atrasados de caralhadas de podcast que eu escuto. Sim. Não, e essa coisa de ter a questão do mercado, né, crescendo, várias editoras, entra numa problemática, acaba tendo uma problemática, não só essa da questão de você querer jogar tudo e não poder, mas também de algumas empresas prometerem coisas e não trazerem, né, assim, tipo, de prontidão, assim, porque não é nem culpa dela, das empresas em si, né, nem querendo apontar dedo nada, mas às vezes acontece de eles prometerem um título muito importante pra trazer pro Brasil, mas outros fatores, tais como a gráfica não entregou alguma coisa, ou às vezes o frete foi baseado num produto de 5 quilos, sabe? Toda essa problemática de jogos que teve, assim, mas tirando todas as partes negativas, muitos jogos foram lançados aqui, muitas editoras surgiram. Vou dar o destaque provavelmente pra Paper Games, que trouxe aquele Isle of Sky, né? Isle of Sky. Sim. Muita gente falou bem da qualidade dos produtos, teve aquele jogo deck build de cidades também, né? Que acho que é Flip City, foi deles, não lembro. Eu tô talvez confundindo. É, sim. E também, sim, não só eles, tem a Meeple R e, cara... Acho que eles trouxeram também, a Paper Games trouxe também o Red 7, não trouxe? Sim, sim, foram eles também. Além disso, por exemplo, a Ludofire, com bastante título anunciado pro ano que vem, a Galápagos também teve bastante anúncio bombástico, apesar de o pessoal tá mais no final do ano aqui, pelo menos, tá na expectativa do anúncio do Imperial Assault, né, que muita gente, meu Deus, fala logo Imperial Assault, e de repente acho que deu zica e não chegaram a conseguir entregar, né, mas muita gente tava no hype pra isso. Eu acho que uma empresa também que eu acho destaque, que assim, eu ainda não comprei nada deles, mas assim, os trabalhos que eles estão fazendo são incríveis, e os títulos é a Cronos, né? Sim. A Cronos Games, realmente assim, acho que dessas que começaram, pelo menos pra mim, foi aquela que já chegou num nível de, como que eu vou dizer, promessa com mais palpável, sabe? Sim. Tipo assim, ó, a gente vai trazer, a data é essa, vai estar junto com o Kickstarter e tá entregando, né? E assim, trazendo coisas grandes, inclusive um dos títulos acho que mais bombástico nos últimos tempos, que é o, eu acho que ficou como Tiranos do Submundo? Ou ficou como ficou com esse nome mesmo, né? Sim. Que é do universo de D&D, né? Que ninguém nunca nem esperava e que eles já prometeram e vão trazer pro ano que vem, que eu acho que é aí um dos grandes booms desse ano. Sim, não, e empresas já consagradas, tais como a Conclave, prometeu muita coisa e trouxe muita coisa, né? Aquele Lords of Scotland, sim, tem anúncio de Tikal. Esse ano teve Rock and Roll Manager, né? Sim, também da Manager, Conclave, né? Sim. E isso, produção nacional, lá do Leandro. Né? Eles trouxeram. Também, o pessoal fala muito bem desse jogo. E fora isso, a Conclave anunciou muita coisa. Tem Baron e... Jorvik. Sim. Eu acho que é Jorvik a pronúncia dele. E sim, eu tinha citado antes da MeeplePR, mas vai trazer o Mombasa, que muita gente tá falando bem, um dos jogos aí que foi o destaque desse ano, não só aqui no Brasil, mas como a comunidade internacional, né, BGG e tal. E eu fiquei muito vontade de jogar, parece ser bem interessante a mecânica dele. E, cara, são diversos títulos. Esquecemos também o grande hype desse ano, Foice, né, Foice, né, que teve... Acho tão que é rápido. Não, é que assim, eu tenho motivos nobres para ter passado meu Foice pra frente, sim, né? Sim. Mas foi anunciado que teve uma pré-venda, né? Já foi, na verdade. É, já né? Foi, já, né? Já foi e já esgotou o Fire On Board. É. E aproveitando, né, teve também financiamento coletivo de várias coisas. Não só financiamento coletivo, tais também como pré-venda. E como eu disse, né, existe também o problema da questão de ter pré-venda de empresas aqui no Brasil. Por exemplo, saiu recentemente, né, o Space Cantina, teve toda uma polêmica que a gente não vai entrar nisso, mas foi um financiamento coletivo de sucesso, né? Muita gente gostou do jogo, ele atingiu muitas metas, isso foi bom. Teve também financiamento coletivo do Imperial 2030. A gente vai citar alguns, tá? Não vou citar todos, porque senão a gente tem um podcast muita gigantesco, coisa, né? O The Manhattan Project, Pit Crew, né? Que a gente fez o preview também, que eu Pit fiz coisas... Sim. E, cara, é muita coisa que tá entrando. Relançamento, né? De, por exemplo, jogos nacionais que foram relançados, tais como o Dogs, lembra? Da MS Jogos, Aquarium. Uhum. Eu acho que, assim, esse ano é interessante que... Eu não sei, posso eu, por ter comprado muita coisa esse ano e por ter sido um ano que eu voltei a comprar mais board games, que 2015 foi um ano bem parado pra mim, mas eu acho que ele foi um ano tão importante, talvez o segundo ano mais importante pros board games desde que veio aquele primeiro boom da Galápagos. Sim. Né? Esse ano, ele vindo aí com essa Wave 2 de novas empresas e vários títulos e clássicos e essa coisa de você ter pra todos os ramos, todos os tipos, né? Desde jogos pocket até jogos pesadíssimos e tudo isso, eu acho que esse ano, 2016, foi realmente esse ano de maior crescimento. Seja aí também pra quem, pro pessoal dos eventos, né, de board games, pelo Brasil inteiro. Sim. Pelos designers nacionais. Eu acho que esse talvez tenha sido aí o segundo ano mais importante dessa nossa curta história de board games, sim, aqui no Brasil. A gente tá engatinhando ainda, né? Você falou até a parte de evento, tem até uma curiosidade e tem uma parte da... Acho que a partir desse mês tá tendo uma votação de temas que vai ter painéis e subtemáticas na Campus Party, parece que o board game tá competindo lá pra ter, né? Tomara que dê certo, porque a divulgação desse conteúdo, assim, é bem interessante, porque ainda a gente tá num nicho, né? A gente tem os nossos ouvintes e tal, mas ainda tem muita gente que não conhece essa parte de board game temática, apesar de ter um stand da Galápagos, teve um stand lá na Comic Con Experience, né? Ainda tem muito caminho a percorrer até conseguir um público mais interessante, né? Uma coisa que eu ia comentar, mas assim, como vocês falaram, né? Esse ano já deu pra ver bastante que a divulgação deu uma melhorada bastante na parte de eventos e... Sim. Em geral, assim, né? O pessoal parece que tem buscado mais. Uma coisa que eu reparei não, né? Eu ouvi o pessoal comentando também, é que uma das dificuldades que tem do board game sair é que, além dele ser aquele esquema de nicho, né? Não vou dizer que é vergonha, mas vamos supor que seja isso. É uma vergonha de mostrar aquele jogo pra outras pessoas, né? Pessoas que não são do meio dos jogos, né? Tipo, pô, quando você fala, vamos jogar um jogo de tabuleiro, a galera já vai pensar, pomba, a gente vai jogar jogo da vida, tá ligado? Você tá no meio do churrasco. Cara, eu passei exatamente por isso essa semana. O que aconteceu? Vou dar uma rápida história pra vocês. Tem um colega, tava sentado com um colega de trabalho e tal, e tava comentando, aí fiz um comentário meio por cima de, domingo eu tenho um compromisso, vou sair pra jogar com o pessoal e tal. Falei assim, meio por cima, sem nem pensar muito, né? E ele falou assim, como assim jogar? Só jogar bola? O que que é? Não. Aí eu falei, puta, eu falo, né? Assim, fica aquela dúvida rápida. Fala a verdade, minto e tal. Eu falei, não, vou jogar... vou jogar board game. Ele falou, o que que é board game? Eu falei, jogo de tabuleiro, sabe? Ele falou assim... Aí ele fala, né? Tipo jogo da vida? Tipo War. Aí você faz aquela... tipo aí você faz aquela explicação, né? Não, esses jogos são jogos muito antigos. Aí você tem, principalmente movimento da Europa, lá, jogos modernos, né? Assim, eu falei, você nunca ouviu falar de nada? Dele, tipo, não. Ele falou assim, sabe? E assim, e aí você vê na cara da pessoa que ela... Sabe que quando a sua explicação pra ela fala, tipo, não, mas é a mesma coisa que... Não, é que é lá, que um clique, né? É muito difícil você... É muito difícil você explicar pra uma pessoa só falando. É uma coisa muito diferente de jogo da vida e banco imobiliário, entendeu? É muito difícil sem ver na mesa, né? Sem ver, sem efetivamente estar olhando aquilo. Eu acho que os casos, assim, que a gente... Pelo menos, acho que eles têm que ver mais, porque normalmente ele pega alguns jogos aqui comigo e leva pro pessoal, um amigo dele e da esposa dele. E o pessoal não conhece board game e vão jogar jogos e sai fascinado, né, Snake? Então, eu posso dizer que eu consegui convencer um casal de amigos nossos a apaixonar pelo universo de board games. Que é a Mayara e o André. Porque é difícil, cara, você pegar assim e falar alguma coisa que não seja relacionada a board game, assim, sabe? Quando você junta aquele pessoal. E eu sou um cara assim que, tipo, é difícil me entrosar com outros assuntos. Então, por exemplo, quando eu vou falar sobre jogos ou coisa parecida, é mais fácil. Ou então é uma ferramenta pra quebrar um gelo, assim. Pô, tem isso daqui, ó. Vamos falar sobre isso daqui, entendeu? Exato, não. E assim, apesar de um monte de contras, mas o saldo desse ano foi muito positivo, né? Muitos jogos, pouca carteira. E a gente também, nessa edição, talvez você tá ouvindo aqui, a gente tá só falando um monte de coisa, mas nessa edição a gente tinha feito um convite anteriormente pro pessoal mandar áudios explicando sua experiência nesse ano, né? A gente vai tocar alguns aí agora pra vocês, depois a gente volta comentando os jogos que a gente mais curtiu jogar esse ano, certo? Então vamos tocar áudio da galera e a gente volta já já. Fala pessoas e pessoas, aqui é Zé Fernandes do MesaCast, eu tô gravando isso aqui pro pessoal do Jogatina BG, convidaram pra participar desse programa de fim de ano, muito obrigado, valeu pela lembrança. Cara, o que eu joguei muito esse ano foi Codenames, um joguinho muito maneiro do Vlada e viu muita mesa no meu grupo, eu levei pra outros grupos e foi sucesso em todas as mesas que a gente colocou, esse foi o que mais fez sucesso aí, que mais viu mesa. Outra coisa também, outro joguinho que viu mesa que também é um party game, é o que a Galápagos lançou aqui, naquela latinha, o Doble, que tem aquelas cartinhas redondas, e também foi muito sucesso, em qualquer lugar que a gente levava, é um joguinho muito simples, esses jogos simples e party, eu acho que fazem sucesso muito fácil com a galera que não é gamer e com a galera gamer também, então isso aí, eu acho que é uma tendência muito boa, da gente ter jogos party, até pra atrair as pessoas pra jogos mais pesados. Um exemplo de um jogo um pouquinho mais pesado, mas que o tema atrai bastante, que também viu muita mesa aqui comigo, foi o Last Will, que ainda não tem aqui no Brasil, mas é aquele jogo que você tem que, quem gastar mais, né, vence, é quem gastar mais dinheiro vence. Então esses, eu destaco pra esse ano de 2016, esses três jogos, é óbvio que tiveram muitos lançamentos maneiros aqui no Brasil, muitos mesmo, até mais do que a gente consegue comprar, mas é isso aí, cara, o hobby tá crescendo, a indústria aqui no Brasil tá crescendo, tiveram muitas iniciativas maneiras, muita gente abrindo canal também, podcast, e é isso, cara, tem que fazer isso mesmo. Bom, acho que é isso, feliz 2016 pra todo mundo, finalzinho de ano, e um ótimo 2017, que a gente tenha paz, saúde, muitos jogos, e é isso aí, valeu, um abraço, obrigado pessoal do Jogatina BG, continue um bom trabalho, e quem quiser me ouvir mais um pouquinho, e os meus amigos lá, eu sempre tô chamando a galera maneira pra falar sobre board games e sobre besteiras também, é só ir lá no MesaCast, tem aqui na Ludopédia, tem lá no zonae.com.br, e é isso, valeu, um abração, até mais. Zabuzeta, aqui é o Mac do Overlord Podcast e quero agradecer a oportunidade aí e mandar uma boa festa para todos os seus ouvintes. 2016 foi um ano muito legal, participei de muitos eventos, ajudei bastante na Anime Friends, no Comic Con e um evento Tabula Con também, que espero que um dia você possa ver. E deixo aqui meu abraço e boa festa! Eu queria mandar um salve para o Jogatina BG e dizer que continuo com um ótimo trabalho. Tirando Bugs Mobiliar, Wars e afins, comecei esse ano com board games. Estou apaixonado por eles. Tenho que evangelizar um grupo de pessoas para conseguir jogar comigo. Meu top 3 seria Mage Knight, Betrayal of the House on the Hill e King of Tokyo. E não posso deixar de indicar o Tabletop Simulator, que é um jogo que simula board games no PC. Estou matando muito minha vontade com ele, é o que eu tenho. Mas enfim, abraço. Eu quero aproveitar então você pra dizer qual foi o melhor jogo que você jogou esse ano, qual o jogo que você queria jogar e você finalmente jogou esse ano, e qual foi a maior surpresa desse ano, beleza? Ok. Então, qual jogo você queria jogar muito esse ano e você já conseguiu jogar? O jogo que eu queria jogar muito esse ano e eu consegui jogar, eu acho que eu posso colocar como sendo o Sentinelas do Multiverso. Olha aí, a gente fez isso recentemente podcast. O Sentinelas, pra quem escutou no nosso podcast, qual foi a história? Desde que eu comecei a jogar jogar board game ou ver board game, o Sentinelas foi um jogo que tinha me chamado a atenção pela estética, inicialmente, né? Assim, pela temática, por ser um jogo de super-heróis. Como a gente já comentou aqui mais de uma vez, eu gosto muito de super-heróis, sempre foi uma coisa que eu gosto, e pô, poder misturar essas duas coisas pra mim sempre é uma ótima possibilidade, né? Então, e aí, claro, você antes só tinha importado, e ele era caro pela quantidade de cartas, pelo peso, né? E aí, quando o jogo saiu no Brasil, finalmente, aí pela Gigante, né? Acho que é Gigante Games que trouxe. Eu tive a oportunidade de pegar o jogo e tive a oportunidade de finalmente jogar e ver, entender como é que era o jogo e suprir esse, vamos colocar assim, esse hype, né? De um jogo que era de super-heróis. Porque, assim, a diferença dele era que, assim, tinha outros jogos de super-heróis, são jogos licenciados. Você tinha Dice Masters, você tinha o Heroclix, que eu já jogo. Que Legendary. Os deck buildings e tal. Mas esse era um jogo que ele era um jogo onde ele não foi pensado pra vender uma marca. Ele foi pensado pra ser uma experiência de super-heróis. Tanto que ele tinha um material totalmente novo, né? Um universo totalmente próprio. Quando eu joguei e eu efetivamente gostei e realmente era aquilo que eu esperava, no sentido de, puta, um jogo legal de super-herói, com uma experiência legal, com uma mecânica que funciona, que ele não vai ficar tentando só replicar um universo, porque, né, aí uma série de direitos autorais. Mas, cara, que legal. Eu fiquei muito feliz de finalmente ter jogado Sentinelas do Multiverso, que era um dos primeiros jogos que eu queria ter jogado quando eu comecei a colecionar. E aí, finalmente, agora no Brasil, poder jogar em português, poder jogar com uma edição nacional e agora ficar na expectativa, claro, das expansões, né? Sempre. Eu curti bastante os Sentinelas, assim, porque uma coisa que até a gente comentou no podcast sobre pra dois jogadores, né? Uhum. Ele é um jogo gostoso, assim, pela quantidade de jogadores que dá pra brincar, mas a questão da mecânica dele, assim, esse... É um deck building, né? Não é deck building. Ele não é um building porque você não... A diferença é que você não monta o seu deck, né? Na verdade, ele é um card game, mas... ele é um card game só, né? Card games com poderes variados. Exato. Cara, eu achei ele muito gostoso de brincar, cara. É muito bom mesmo. É muito bom. É a temática, né, cara? Ela atrai junto com a brincadeira ali, fica bacana. Sim. E, Snake, qual foi o melhor jogo, o jogo que você queria jogar esse ano, finalmente, assim? Que eu queria jogar finalmente, cara? É, que assim, a gente tá, depois vai pra surpresa. Então, qual é o que você queria jogar muito esse ano? Que eu queria jogar muito esse ano, cara? Memoir 44. Ó! Oh. Porque... eu vou te bater ainda, tá? Porque eu não te vi, mas eu vou te bater. Que traição. Eu me senti traído. Mas enfim, acontece. Coisas da vida. O Memoir 44, cara, tipo, eu tinha ouvido falar muito dele, tinha visto vídeo sobre, e eu, cara, faltou pegar. Eu também, ao mesmo tempo que eu quero te bater, eu quero te agradecer, né, porque você deixou eu fazer parte dessa experiência. Mas, cara, é um joguinho tão gostoso de brincar. Quem sabe esse possa ser o meu primeiro board game. Oh. Assim, de comprar, assim, de fato, lacradinho, bonitinho, sei lá, da onde que eu vou arranjar. Mas, sei lá, eu vou dar um jeito. Mas não, porque esse diálogo botou em leilão. Vai ter que vencer o leilão. A minha esposa tá me dando um choque de realidade. Não ia poder comprar com leilão, sem leilão, agora. Não, pelo menos até julho do ano que vem, mas enfim. O jogo em si, cara, ele é muito gostoso de brincar. A mecânica dele simplificada, a estratégia que você bota em cima, um jogo bem balanceado. Por mais que você olhe assim, pomba, por que que eu tenho 4 soldados alemães, o cara tem trocentos soldados americanos do outro lado, e ainda assim, ele consegue ser balanceado, ele consegue ser um jogo bem amarradinho, sabe? Sim. Ele tem essa parte assimétrica na questão de desbalanceamento, né? Não de mecânica, mas desbalanceamento, porque os cenários são de situações históricas. Situações históricas, então faz sentido o que tá acontecendo daquela maneira. Tem todo o background na história das missões. Então, ele é um jogo, assim, não vou dizer imersivo, assim, mas você começa a pensar, que nem eu comentei também uma vez. A gente terminou uma partida, né, que foi uma dos desembarques, né? Uhum. Meu pai tava com os alemães, e alemães eu ia falar. Alemães. E eu tava com os americanos, os alemães ganharam, tipo, tá, e agora? O que que aconteceu? Tecnicamente não teria acontecido o desembarque, né? Só que daí foi o que ele falou. Se os alemães tivessem deslocado tanques na época, blá blá blá, daí a gente começou a discutir a respeito, porque foi uma coisa que não houve, né? Os tanques não foram pra praia pra fazer uma defesa melhor. Uhum. E teve toda essa abertura. E foi justamente o que ele fez. A primeira coisa que ele foi, com esse conhecimento histórico que ele tinha, ele trouxe os tanques pra frente da praia e pronto, não tinha o que fazer. Ficou uma barreira difícil de tentar ultrapassar. Mas enfim, é um jogo muito gostoso, cara. Acho que sim, recomendo. Pena que é só pra dois jogadores, mas teria que ter um segundo kit. É. Mas sei se valeria a pena. Mas pra mim, cara, eu acho que o jogo que eu queria jogar esse ano, finalmente joguei, foi o Terra Mística. E foi uma grata surpresa, porque o Terra Mística é um jogão, cara. Assim, a gente jogou... Ontem mesmo a gente jogou aqui e eu empatei. A gente teve empate na vitória. Cara, não teve, nunca aconteceu isso. Teve empate. Eu e o Caio, um amigo nosso, jogamos. Ele tava de sereia, eu tava de hobbit. A gente empatou com 102, 103 pontos cada um. Cara, foi muito absurdo isso, ter empate nesse jogo. Porque o jogo é muito... É um jogo focado muito em pontuação. É um jogo, assim, excelente, porque ele tem... O fator de sorte que tem no jogo é só questão de sorteio dos poderes e dos favores que você faz ali, né, e tal. Sim, que são... Que é a única coisa. O resto é tudo planejamento. Característica bem forte dos euros, né? E ele brilha muito na mesa, cara. Ele é muito, muito, muito legal de jogar ele. E tem gente que... Nosso grupo, pelo menos no meu grupo, a gente joga sorteando as facções. Mas tem muita gente que eu conheço, ou ouço falar, que joga o Terra Mística sempre com a mesma facção. Só pra masterizar aquela facção, né? Porque você vai melhorando cada vez que você joga, certo? É que como justamente não tem esse fator de sorte, você consegue otimizar os teus rounds, né? Sim. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Porque você não precisa se preocupar com o que tá acontecendo com os outros jogadores, a não ser que aqueles jogadores estejam invadindo o seu terreno. Aí você começa a pensar contra eles. Putz, eu preciso daquela montanha. Mas daí o cara vai lá e invade a sua montanha por qualquer motivo que seja. É... Pra expandir território, coisa parecida. Não é um negócio agressivo, assim, ah, eu tenho que combater contra ele. Mas é como o jogo é baseado em expansão de território, né? É que assim, tem vários focos pra você ganhar ponto de vitória. Isso também é uma coisa muito atrativa, pelo menos pros jogos que eu gosto de jogar. São jogos que tem diversos caminhos pro ponto da vitória. Porque assim, se tiver um caminho só e alguém liderar, é foda, sabe? Não tem como você alcançar. E esse é um jogo que consegue contornar isso muito bem. E são jogos que eu mais gosto de jogar, né? Olá, pessoas do Jogatina BG. Meu nome é Leonardo Franco. Eu não sou ninguém famoso na internet, só que você pode me encontrar lá no grupo do Telegram do Jogatina BG. Vamos lá bater um papo. Muito bem, gente. Eu sou um cara que, por mais que já tenha investido muito dinheiro nesse hobby de board game, eu não consigo jogar tão frequentemente. Isso porque eu simplesmente não consigo achar mesa. Eu moro com 6 pessoas numa cidade universitária no interior de São Paulo, onde as pessoas preferem muito mais sair pra festa e beber do que ficar jogando joguinhos de tabuleiro e ficar brincando com papelão. Porém, por algum motivo, eu decidi levar o Arcadia Quest lá pra casa. Arcadia Quest, pra quem não sabe, é um jogo que você joga com no máximo 4 jogadores e é do estilo Dungeon Crawler. Cada pessoa tem uma guilda com 3 heróis e você é posto nesse cenário com vários monstros e com os outros jogadores. Você tem uma certa quantidade de quests pra completar. Mas o que é mais interessante é que entre essas quests você tem que matar o amiguinho. E se tem uma coisa que eu descobri com o tempo e com essa vida, é que não existe nada que a pessoa goste mais do que ferrar o amiguinho. De apontar na cara, cuspir na cara, ok. E isso fez a galera da casa ficar completamente maluca. Até mesmo quem não tava jogando, tava urrando e comemorando a cada rolagem que era contra outra pessoa. As regras, por mais que sejam extensas, são extremamente fáceis de entender. Então até mesmo quem não tava no jogo, tava entendendo tudo que tava rolando lá. Daqui a pouco a campainha tocou e mais umas 6 pessoas chegaram. E ao invés de ficar, sei lá, conversando e bebendo cerveja, todo mundo ficou vendo o jogo, torcendo e gritando a cada rolagem que me acertou. Tava e é ruim ser dono do jogo, né, gente? Mas sim, Arcadia Quest foi meu jogo favorito, simplesmente porque consegue empolgar até mesmo pessoas que não tem nada a ver com board game. E é isso, gente. Feliz 2017 e que vocês tenham ótimas jogatinas aí pela frente. Até mais. Fala, pessoal do Jogatina BG. Aqui quem fala é o Lucas Nakai. E o meu jogo preferido do ano foi o Arcadia Quest. Gosto muito desse estilo de jogo e, particularmente, do Arcadia Quest em si, gostei muito das mecânicas dele. O fato de você jogar com 3 heróis ao invés de um só, as mecânicas de vingança e reação dos monstros e também o fato de ter missões tanto contra o jogo como contra o jogador. Bom, é isso. Boas festas para todos e muitos board games para nós. E olha só, quem não pôde participar com a gente lá no podcast, mas veio aqui participar comigo no cantinho especial, Excel, tudo bem, Excel? E aí, rapaziada, tranquilo, infelizmente contratempos apareceram e não deu pra participar da gravação na íntegra hoje, mas não dá pra não deixar de aparecer. Exato. Nesse último podcast do ano, né, cara, ainda mais sendo o último do ano, imagina se a gente ia deixar uma coisa dessa acontecer, né? Cara, não dá pra deixar ninguém de fora, então por isso que eu trouxe aqui o Excel à parte pra falar sobre o ano 2016. Foram bons jogos que viram suas mesas aí, Excel? Cara, esse excelentes jogos, alguns até... alguns muito esperados, outros que foram uma surpresa total, mas assim, no geral, jogos excelentes, jogos que vão continuar vendo mesmo por muito tempo, porque são sensacionais. Olha aí, e eu tava conversando contigo em off, né, a gente até falava, uh-huh, vamos ver o que a gente vai falar de fato, mas acho que um destaque que vai pra, pelo menos pra sua coleção, né, e pra muita gente que gosta da franquia Zombicide, foi que você pegou o Zombicide do Kickstarter, né, o Black Plague. Exatamente, com certeza, o Black Plague pra mim foi um dos destaques desse ano, dos que eu joguei esse ano, né? Certo. Primeiro porque eu já gostava muito do Zombicide antigo, mas depois de jogar o Black Plague eu passei a não gostar tanto mais do antigo, porque a proposta é muito diferente, cara. São dois jogos que, por mais que se utilizem das mesmas mecânicas, eles são completamente distintos. O jeito de você jogar eles é completamente diferente. E, cara, que jogão ficou o Black Plague. Ele ficou muito bom. Valeu a pena ter pego o Kickstarter já pra pegar todas as expansões, os adendos, né? E o Kickstarter foi o primeiro que você participou do financiamento? Foi o primeiro Kickstarter que eu participei. Foi o primeiro. Teve outros que eu queria participar, mas eu fiquei meio assim, por causa do frete e tal, mas esse eu não deixei passar, uhum, e realmente valeu a pena não ter deixado passar, porque é realmente muito bom. Outro jogo, assim, que me deixou muito feliz esse ano foi o Arcadia Quest. É um jogo que eu já esperava muito, o que eu tinha visto dele online, visto vídeos e afins, tinha me chamado muita atenção. Você sabe que eu tenho uma predileção por jogos com miniatura. Eu sei. Então, assim, eu tenho uma predileção por jogos de miniatura, gente, isso é inegável. Tanto que agora, final do ano, quando eu for viajar, eu vou tentar por tudo trazer as expansões do Arcadia Quest, porque, uhum, cara, é um jogo que eu gostei demais. Então, como eu falei, era um jogo de miniatura, me chamou muita atenção, eu vi alguns vídeos, fiquei interessado. Quando eu estava quase comprando, deu problemas, eu não consegui fazer a compra. Aí eu esbarrei com o Betrayed House on the Hill, comprei ele e deixei pra lá. E terminei que não fui mais atrás. Eis que surge a notícia de que a Galápagos ia trazer finalmente o Arcadia Quest. Fiquei muito na expectativa, terminei demorando até um pouco pra conseguir comprar ele, na verdade. Eu cheguei a falar sobre ele num podcast. Isso, que você jogou antes de mim ainda. Uhum. Fiquei maravilhado com aquilo, mas não consegui comprar de cara. Eu tava comprando outros jogos, vendo outras coisas. Até que teve um final de semana que eu estava em Curitiba, tinha ainda trabalho, resolvi algumas coisas. E andando pela cultura, me deparo com o Arcadia Quest, que eu já tinha até esquecido. Que tinha da Galápagos. É verdade, porque fazia um tempo já que eu não conseguia jogar nada. Tinha esquecido completamente. E quando eu me deparei com ele, eu me agarrei na caixa e falei, não. Sem ele eu não saio daqui, cara. Esse jogo vai embora comigo. E levei ele embora e, cara, uma compra excelente. Primeiro porque eu gostei muito de jogar ele, gostei muito da mecânica. E segundo porque, ainda que tenha sido de forma limitada, a gente tá tentando fazer campanha aqui. Então, estamos jogando ele no modo campanha, né? Faltam dois cenários pra encerrar essa campanha agora. É uma boa aqui pra você, pelo menos, né? Aí no seu grupo. É que seu grupo é difícil encontrar, mas a galera, quando se empenha em campanha, eles vão até o final, né? Então, cara, na verdade, nem tanto assim. É que a gente conseguiu fazer o seguinte. O pessoal, ultimamente, inclusive, tá bem difícil de se encontrar pra jogar. Quando um pode, o outro não pode. Várias coisas assim, né? Mas a gente conseguiu fechar um grupo com quatro pessoas que a gente falou, ó, vamos jogar no dia tal. Apesar de alguns imprevistos, a gente conseguiu jogar efetivamente algumas vezes. E recentemente conseguimos até um quarto integrante, né? Porque antes a gente tava fazendo isso em três. A gente recomeçou a campanha pra poder jogar em quatro. E, cara, que jogo. A campanha dele é fantástica. A proposta dele é muito boa, né? Cara, demais. E os equipamentos depois, quando você vai andando a campanha, você termina utilizando um personagem que até então você não estava conseguindo utilizar. Uhum. Aí ele vira o seu MVP da partida, cara. O seu objetivo é sair pra fora do Brasil e pegar o Beyond the Grave e as expansões, isso? O Beyond the Grave, o Inferno e o Pass. Você acha que o Inferno vai estar lançado já lá fora? Não, o Inferno já vai estar lançado já. Ah, já lançou. O que não lançou ainda, na verdade lançou, mas tá difícil de achar, é o Masmorra. Viu que vai ser anunciado pela Galápagos? Né? Sim, então eu já tô um pouco mais na expectativa, cara. Mas ainda assim, a diferença é muito grande, porque são jogos que aqui você vai pagar cerca de 300 a 400 reais e lá fora você compra por $40. Se você pegar em promoção, tu pode pegar até 30. Sim. Então assim, é uma diferença muito grande. Todas as expansões que eu encontrar por lá, eu vou comprar, tá no inclusive no meu programa de ir atrás de alguns jogos desse, ir nas lojas já de cara, porque se eu não conseguir, eu vou comprar pela internet e mandar entregar no hotel até o final da viagem, né? Pra conseguir trazer. O Beyond the Grave, eu acho que é a expansão que eu menos tô atrás mesmo, porque ela tem pouca coisa de diferença, ela vai adicionar alguns mapinhas, tem, mais, tem vilões muito bons, mas é, heróis mesmo tem pouco, os outros me chamaram mais atenção. Mas ainda assim, né? Vamos estar aí atrás de todos os possíveis pra complementar a minha coleção desse jogo. Você teve alguma outra surpresa esse ano? Ou você acha que seu ano se resumiu em miniaturas? Não, cara, pior que eu tive boas surpresas com jogos esse ano, muitas surpresas. Eu redescobri meu interesse pelo Smash Up, que já tava parado há algum tempo. Faz um tempo ainda que a gente não consegue jogar, mas é aquela problemática de reunir o grupo e sempre tentar achar um jogo que comporta todo mundo e não ficar quebrando o grupo, né? Mas o Smash Up é um jogo que me reacendeu até quando eu vi que a Galápagos tinha lançado a expansão, mas não só uma delas, mas as duas em conjunto, né? Me reacendeu assim, o interesse por ele. O Tokaido foi uma surpresa total. É, eu não esperava que eu fosse gostar tanto desse jogo, eu já tinha visto alguns gameplays e afins, mas, cara, jogar ele é uma experiência completamente diferente. Ele é um jogo muito simples, muito intuitivo, e ainda assim ele é divertidíssimo. Você não consegue ter ideia que ele vai ser tão divertido de jogar. E aí galera do Jogatina BG, beleza? Aqui é o Duda, eu falo de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, e estamos aí para contribuir com esse podcast fim de ano, falando sobre 2016. Para mim, 2016 foi o grande ano dos board games, não pelos lançamentos mundiais ou nacionais, mas porque eu resolvi começar a investir nesse hobby. Sim, até então eu sempre admirei esses jogos, achava muito interessante as mecânicas, as diferenças e a variedade de títulos, mas não tinha parado para investir meu tempo e boa parte do meu dinheiro nesses amados meeples. Então, a partir desse ano, eu e outro amigo aqui da cidade começamos a trocar ideias e começamos a comprar aos poucos e começamos a fazer junções e jogatinas que estão cada vez mais frequentes. A gente se aproveitou, na verdade, de um grupo de WhatsApp que a gente tinha, que era dedicado a gente se juntar pra assistir NFL, né? E a gente aproveitou pra inserir o board game junto com essa galera que a gente já se juntava ali depois da janta e tal. A gente apresentava um jogo mais descontraído e acabava jogando, né? Chamando ou pela temática ou pela descontração e tal. Então a gente acabou conseguindo angariar alguns amigos assim e tal. Dentre os jogos que eu joguei em 2016, praticamente todos foram novidades pra mim, né? Já que eu não tinha esse hobby assim assiduamente antes. Dentre os destaques, assim, um dos que eu mais gosto que eu tenho na minha coleção, na minha pequena coleção, é o Agrícola, né? Os jogos estratégicos assim me prendem bastante. É isso aí então, um grande abraço, valeu pela oportunidade de participar e continue com o ótimo trabalho. Adoro essa proximidade que vocês têm com o público, é muito bacana. Um abraço, falou. Alô, alô, fala galera aí do Jogatina Board Game, aqui é o Will e, né, Fábio já falou pra fazer esse áudio aí pra gente falar melhor do ano de 2016, sendo louco aí. Bem, o ano de 2016 foi um ano muito legal pra mim, principalmente nesse mundo de board games, né, que finalmente quando, né, a minha coleção cresceu, eu comecei a jogar muitos jogos, muito, mas muitos jogos mesmo, né, acho que o destaque, assim, do que eu realmente joguei esse ano foi o DC Deck Building, sabe, que é uma mecânica que eu descobri esse ano, né, um tipo de jogo que eu descobri esse ano e com certeza foi o jogo mais jogado da minha mesa, sabe, pelo menos uma vez na semana. Mano, joga esse jogo e a ideia é continuar jogando ele bem mais pra frente. Cara, 2016 foi um ano de muita experiência pra jogos de tabuleiro, né? Eu comprei muita coisa, eu fui pra muito evento, né? Principalmente no realizado pelo pessoal aqui do Guadalupe Peças. Eu espero que esse ano também, o próximo ano também continue sendo maravilhoso pra galera que tá jogando board games aí, que tenha bastante lançamentos aqui no Brasil. E é isso aí. Falou, falou. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Cabeça, olha só, qual que foi a sua grata surpresa desse ano? Olha, a minha grata surpresa desse ano, infelizmente, não me permite ser um sommelier. Por quê? Porque a minha grata surpresa desse ano foi o Quartz. Olha! Um jogo do Sérgio Alaban, né? Um jogo bem conhecido até, nacional, sabe, pela Fanbox. E ele tava meio out of print faz um tempo, né? Eu acabei pegando ele, eu acabei nem pegando na reimpressão, acabei pegando ele no leilão bem razoável, na Ludopédia. E era um jogo que eu já tava atrás, que eu gostava da mecânica, assim, que a mecânica parecia interessante, que, claro, a questão de ter as pedrinhas era muito legal, mas assim, quando eu trouxe pra mesa, cara, o quanto esse jogo é divertido e o quanto meu grupo gostou desse jogo é impressionante, assim, eu realmente, é um jogo que a gente jogava 5, 6, 7 partidas seguidas e não cansa, porque ele flui tão bem, ele é tão rápido, ele é tão divertido, ele tem essa questão do push or luck e de você sacanear o seu amiguinho é tão legal, cara, que nossa, a gente se divertiu muito. Eu acho que assim, é de longe uma das minhas melhores presas. Eu achava que era um jogo bom, eu já tinha visto, eu já imaginava, já tinha uma expectativa sobre o jogo. Sim, mas um componente assim, muito bonito também, né? Sim, vou aproveitar e falar de uma coisa interessante aqui. Algumas pessoas comentaram, e eu vi isso em vários grupos, que parece que o reprint, ou na verdade, que o jogo de maneira geral tava com um problema onde os cristais instáveis eram de tamanhos diferentes dos cristais valiosos. O cara falava, na minha mesa ninguém mais pega cristal instável porque o tamanho é diferente. Olha, o meu jogo não é a nova versão, né, o reprint, e não tem essa diferença, tá? Entendi. Que eu aconselho você que tá ouvindo fazer? Porque tem muita gente que tá desistindo de comprar o jogo por conta que ouviu isso. Procura dar uma olhada, sabe, no jogo, conversa, manda um e-mail pra Fanbox, tenta ver em alguma, sei lá, em alguma luderia, alguém que tem, porque assim, eu e meu grupo, a gente não consegui, não vi diferença, botei do lado, tentei, procurei e não aconteceu comigo, assim, então acho que você não deve, só pelo que as pessoas na internet estão falando, às vezes desistir ou falar, puta, nem vou pegar mais, ou então vou encostar o meu jogo, nem vou botar mais na mesa, tá? Não vai só por essa não, conversa com eles, vê como é que o pessoal da Fanbox tá falando, vê a versão, às vezes você consegue pegar uma versão antiga, se a versão nova tá com esse problema, mas assim, esse é um jogo que eu acho que, pessoal, vale a pena sim dar uma chance, e recomendo vocês já pegarem e jogarem com aquelas regras estendidas da promo, que eu acho que quem fez foi o Igor Knopp, né? Inclusive uma delas que é a minha favorita, que a gente não joga sem, é pra quem joga, é que sabe as cartas que são os prêmios pra quem sai? A gente coloca um cristal aleatório em cima de cada uma, e a pessoa é obrigada, quando sair, pegar aquele cristal junto com a carta. Eita, pô. E eventualmente pode ter um cristal radioativo, e se a pessoa sair, ela vai explodir. Então muitas vezes a pessoa é obrigada a ficar no jogo por várias rodadas pra não tirar aquela carta. Cara, é muito divertido, porque você coloca o cara numa impossible situation, porque ele fala, meu, ferrou, se eu sair eu explodo, se eu continuar tem chance de eu explodir. Isso, cara, isso dá uma tensão muito, qual que é a duração do playthrough desse jogo? Tipo, quanto dura a jogatina dele? Olha, é que varia muito, né, do quão, vamos colocar assim, com azar ou sorte as pessoas têm, porque tem uma questão que o jogo vai acabando à medida que as pessoas vão saindo ou explodindo, né? Mas, cara, eu acho que entre 30 e 40 minutos é um chute razoável, assim, quando você já sabe as regras, sabe? Quando você já entendeu, já sabe as cartas e já vai indo no ação e reação mais rápido, né? Sim. Ou, o que demora mais acaba sendo no final sempre fazer as contas dos cristais, de quantos pontos você, né, você tá fazendo. Porque tem lá uns lances de você dobrar a pontuação e aí você fazer uma estratégia de o que vale a pena dobrar, o que vale a pena guardar. Então tem um fatorzinho estratégico. Mas eu acho que entre os 30 e 45 minutos acaba sendo um chute bom pra esse jogo. E ele dá, acho que até 6 pessoas, o que sempre é uma vantagem, pelo menos pra mim e meu grupo. E ele não fica chato, né? Muitas pessoas ele não fica lento. Porque muitas vezes mais divertido do que você tirar é você ver a reação e esperar que a outra pessoa se foda. Entendeu? Porque ele tem esse cristal pra explodir. É realmente uma das melhores partes do jogo. E pra você, Snake, qual foi a sua grata surpresa de 2016 com board games? Com board games, cara, eu vou dizer que foi com o Power Grid. Um jogo com mecânica de leilão, né? Mecânica de leilão, construção de cidade, é temática de iluminar cidadezinhas. Pra quê? Alumiar, como assim? Alumiar a cidade. Sim. E foi uma parada que me surpreendeu, porque a interação entre os jogadores, você tá brigando com os outros pra ver quem que vai ficar com o quê, né? Tipo, ou até mesmo sacanear com a brincadeira dos outros de, tipo, eu quero aquela usina que custa X. Só que vem um outro jogador e começa a dar lance, e ele nem quer aquela usina, ele só quer dar lance pra você ver você gastar mais dinheiro. E você começa a planejar em rodadas, tipo, a partir de tal momento, será que vale a pena eu comprar tudo isso no material? De recurso pra produzir? Será que vale a pena eu já investir numa cidade em tal lugar, começar a expandir pra tal região? Então, esse pensamento econômico que você tem que ter e estratégico de como que você vai agir nas próximas ações, e lógico, aquele feeling de negócio que você tem que ter, né? A lábia que você tem que ter. Eu vou dar tanto, eu vou ser firme nesse lance e seja o que Deus quiser, né? É muito legal, cara. Foi um jogo assim que eu tenho vontade. Eu tentei jogar das últimas vezes, ali eu não consegui, eu queria botar ele na minha. mas... É que ele, assim, ele tem um porém dele de colocar na mesa, né? Porque muita gente acaba, por um grupo novo, assim, acaba, esse jogo aqui não vai ser legal. E a gente fala, calma, que vai ser legal. Eu tinha colocado ele como primeira opção na minha surpresa, mas eu vou deixar pra um próximo aqui, que é um que eu não tinha conhecimento, mas muita gente falava muito bem dele. Eu adquiri, eu não vou tirar ele da minha coleção, e o Cabeça também adquiriu recentemente, que é Lords of Waterdeep, que é um puta de um jogo foda. Uhum. A temática muito interessante, aplicada pra um jogo euro, cara, que não tem nada disso. A única coisa de sorte é só as cartas que abrem de quest, mas o restante é muito planejamento e é muita coisa legal que tem nesse jogo, que é fantástico, cara. Eu acho que é muito bom. É um jogo euro que consegue ter uma interação boa entre os jogadores, mas não perde aquela característica de você planejar suas ações, de você travar seu amiguinho escolhendo uma ação. Então, essa é a característica dele. Além disso, de ser um jogo com uma estética muito bonita, né? As cartas têm artes bonitas demais. Questão dos componentes também, aquelas moedas do jogo, que é quadradinha com furinho, ou que valor de 5, que é a meia luazinha. Cara, é muito legal. Eu ainda quero aquela moeda com moeda corrente em algum lugar, cara. Sim. Vai pro Japão, que é redonda, algum que tem um buraco no meio. Um pequeno país da Europa. Já que estão questionando em acabar com o euro, né, daqui a um tempo. Olha aí a oportunidade de colocar. Sim, mas, cara, o Lords of Waterdeep, ele é um bom jogo de work placement, que você vai colocando seus agentes, né, nos locais, pra você adquirir os seus aventureiros, pra você cumprir certas quests. Isso, pra quem gosta de RPG, é bem legal de você olhar aquelas cartas, ver as referências. A gente fez um podcast sobre esse jogo, porque ele mereceu, de fato, cara, que é muito, muito legal. Olá, Jogatina BG, meu nome é Thiago Carlos, sou de Cubatão, São Paulo, tenho 28 anos. Esse foi o ano que eu comecei realmente a colecionar board games. Eu comecei por causa de um jogo específico que eu já tinha visto e já queria comprar há muito tempo, que foi o Eldritch Horror. Comecei, comprei o Dungeon Fighter, comecei a colecionar, fui conhecendo pessoas, conheci o Jogatina BG, mas seria muito fácil eu vir aqui falar que o melhor jogo que eu joguei esse ano foi o Eldritch Horror. É o meu jogo favorito, mas não é o melhor jogo que eu joguei esse ano. É complexo, mas eu acho que o melhor jogo que eu joguei esse ano, assim, pra mim, foi o Deadwinter. Deadwinter, pra mim, ele soma a tensão, a dificuldade, a apreensão, o clima perfeito. No Deadwinter, você precisa sempre estar preocupado em conseguir fazer as coisas que você precisa fazer. Tentar resolver a crise da base, tentar resolver o problema, a missão que vocês têm, e sempre se preocupar se algum daqueles jogadores que estão com vocês é um traidor ou não. Então você sempre está apreensivo, você sempre está intenso tentando resolver as coisas. Você nunca está em paz. E eu achei esse clima maravilhoso. Falaram que o Battlestar Galactica é até melhor nisso, mas infelizmente eu não consegui jogar. Mas então, por enquanto é isso. Creio que nenhum jogo esse ano ainda vai passar o Deadwinter, porque também, né, não devo jogar muito mais coisas assim. Então quero dizer um Feliz Natal, ótimas festas pra todo mundo, um belo abraço, tchau. Pessoal do Jogatina BG, meu nome é Wilson, sou aqui de Criciúma, Santa Catarina, e além de Magic, que é o melhor TCG do mundo, né, de todas as épocas, o jogo que eu mais me diverti nesse ano foi o Battlestar Galactica, principalmente pela temática, porque eu amo o seriado. Não sei como eles conseguiram traduzir tão bem o clima do seriado para um board game, mas eu adoro a temática, né, e como eles fizeram o jogo ser tão frenético como seriado. Como você sempre tem algo para resolver, algo para fazer, desconfie de todo mundo, né? Principalmente por causa do Cylon, que pode estar ou não na primeira rodada, e depois na segunda rodada, quem é que virou. E todos esses fatores me fizeram amar muito esse jogo. Foi uma experiência muito legal, né? Claro que deu treta, porque é Battlestar Galactica e tem que ter treta. Então é isso aí, né? Battlestar Galactica, melhor jogo para mim de 2016. Valeu! Yeah. Bem, agora então vamos pro melhor jogo do ano. Eu quero saber agora de Lucas, o cabeça, qual o melhor jogo que você jogou em 2016? Então, o melhor jogo, eu vou falar aqui assim, só pra deixar sempre registrado, o melhor pior jogo continua sendo Heroclix, que eu joguei em 2016. Eu ainda detesto essa merda de jogo, mas eu ainda amo ele de uma maneira muito bizarra. Você detesta mais ele. Melhor pior. Detesta mais, eu detesto amar ele. Ou amo odiar, não sei qual das duas se aplicar mais, mas eu acho que o melhor jogo que eu joguei esse ano é uma pergunta muito difícil, mas eu acho que eu coloco dentro da puta, muito difícil, mas eu acho que eu coloco Lords of Waterdeep. Olha, com a expansão, né? É, sim, que eu joguei com a expansão. Cara, realmente, como o Zabuzeta falou agora, a gente falou no podcast, cara, que jogo bom. Cara, que jogo gostoso. Eu comentei no grupo do Jogatina BG, se vocês não têm, baixem o Telegram e entrem no grupo do Jogatina BG. A, sim, última partida que eu joguei, eu perdi pra minha namorada pelo critério de desempate, que era moeda, e a diferença foi uma moeda. Cara, uma... Miserável. Cara, como, que jogo apertado. Como? Cara, eu acho que eu nunca fiquei numa situação tão, tão apertada quanto essa. Uma moeda. Cara, não é nada. Uma moeda. Nem segurando o peito no elevador. Nem. Não, cara. Não. Mas, cara, que jogo redondo, sabe? É um jogo inteligente, um jogo, eu acho que tem o peso certo, pelo menos, assim, pro meu grupo, ele tem o peso certo. Ele não é muito leve ao ponto da estratégia não ser banalizada, mas ele também não é tão pesado, né, de aquele de ele não queima a sua cabeça, mas ele é um jogo que você fica tenso porque você... É a questão do worker placement, né? Você tem uma série de... Você tem um planejamento, mas se o cara colocar o peão dele na casa que você quer, já ferrou. Você tem que mudar toda a sua... toda a sua estratégia, porque talvez aquele turno... Porque, assim, são 8 turnos, é pouco tempo. Parece muito, sim, mas é pouco tempo. Se uma ação que você programou dá errado, às vezes tem que mudar toda a estratégia, entendeu? Mas, ainda assim, ele é um ótimo jogo. A questão das cartas de intriga é sempre ótimo, você ter essa coisa de jogar a carta no outro, né? E eu acho que, como a gente já comentou no outro podcast também, você ter a questão da difícil escolha de fazer a corrupção na expansão, né? E a corrupção te dá muito mais recurso do que os normais, mas, ao mesmo tempo, se você não tomar cuidado, no final isso vai te consumir um monte de ponto, e você pode perder por causa disso, como já aconteceu. É muito, muito legal você ter essa escolha difícil a fazer, entendeu? São escolhas difíceis, né? Eu acho que isso é uma das melhores qualidades do jogo, e foi, eu acho, o melhor jogo que eu joguei esse ano. Eu também, assim, eu fiquei muito na dúvida, porque eu gostei muito de jogar o Cyclades. Foi um jogo que realmente eu não esperava muito dele, assim, eu achava que ele ia ser um bom jogo, mas ele fluiu muito bem. Okay. Mas ainda acho que o Lords of Waterdeep ganha nesse ponto. E pra você, Snake, tomara que você não roube o meu, mas vamos lá. Não sei, cara. Eu acredito que não. Mas um jogo que eu curti muito, cara, ter jogado... O melhor jogo desse ano é esse mesmo? eu acho que sim, cara. Tipo, eu ia falar do Memoir, talvez, mas eu vou trocar um pouco, porque é um jogo que me deixou... Ele me deixa nervoso quando tá jogando. Eu não sei, cara. É meio masoquista, cara, porque eu no começo, nossa, que jogo legal, que jogo feliz, que... E por que que eu estou fazendo isso comigo, cara? Por quê? Pra quê? Que seria Blood Rage, cara. Ah, Blood Rage, cara, que jogão. Cara, é porque me deixa salt no final da partida, cara. É verdade, cara. Toda partida o Snake, ele vai jogar e tá meio empolgado no final, ele tá tipo mega triste, assim, sabe? Porque ele começa empolgando com fazer um monte de ponta e a galera começa meio que planejar pro futuro das coisas, sabe? Então, cara, esse é um jogo que eu não consigo pensar no futuro, cara. Tipo, mas é assim, eu tento, né? Só que é muito legal, cara. Aquelas miniaturas tão bonitinhas, cara, que, meu Deus do céu, cadê? Gigantescas, né, cara? Sim, gigantes, cara. Acho que eu vou pedir pro Xande deixar pintar as dele, cara. Não, e assim, Blood Rage, existe uma parte polêmica com ele, porque muita gente acha que é um jogo só de porrada entre vikings e rolar dado e tal, né? Não, pensa que, não. Assim, e é um jogo que ele utiliza mais a questão mística, né, da cultura nórdica, que tem toda a questão de Valhalla, tem ali os favores que você faz deuses, as coisas, as aldeias, aquela questão de você subir na Yggdrasil, né? Cara, é muito louco, cara. Cara, eu infelizmente ainda não tive a oportunidade de jogar. Tem um amigo que tem e eu tô esperando aí a oportunidade de conseguir, tô vendo. Na verdade, aquela coisa, eu ainda não peguei porque ele precisa da expansão pra 5 jogadores, né? Então, e esse é um jogo que dificilmente eu conseguiria jogar só com 4 jogadores. Então, por isso que eu não peguei ele ainda, mas eu ainda tô na expectativa de conseguir jogar ele em alguma oportunidade. Talvez agora no final do... No, nesse finzinho de ano, início do ano que vem, eu consiga marcar com esse meu amigo que tem e jogar com ele. Mas eu quero muito, porque ele parece ser um jogo maravilhoso. O Eric Lang, sim, que homem. Que homem, né? E realmente, eu queria muito. Porque, meu, são vikings se matando e matando monstros. Mitologia nórdica, o que mais? O que mais eu preciso? Valhalla, né? Sim, cara, é muito bom, cara. E assim, é um jogo que flui bem. Ele tem umas mecânicas legais, porque ele volta mecânica de área, de controle de área, e também a questão do draft, das cartas que você vai pegando ali. E é muito interessante, cara. Eu acho bem legal, porque a gente chegou a jogar... Você chegou a jogar com a expansão já, Snake? Que adicionou os Prish lá? Ah, sim. Não, joguei. Ele trouxe, eu vi, mas eu não cheguei a jogar. Eu cheguei a jogar e ela adicionou algumas coisinhas legais, que é novas unidades, assim. O foda é que as expansões desse jogo é bem cara pra pouca coisa que vem, sabe? Tipo, aquelas expansões que você quer ter, mas, cara, é caro, cara. A reunião que podia ser um e-mail, né? Mas um segundo jogo que eu diria, assim, que quase que fica nesse, só não vai ficar, porque até agora eu não consegui terminar de jogar com ninguém, seria o XCOM, cara. Ah, XCOM. Toda vez que você vai jogar, nunca dá, né? Pois é, cara, eu não consigo terminar esse jogo. Aparece alguém, explode uma bomba, sei lá. Qual que é o problema de vocês? Eu só quero terminar, eu só quero matar alienígena, gente, me deixa. Cara, eu acho que o melhor jogo pra mim, que eu adquiri esse ano e eu fui jogar, cara, eu tava louco pra jogar ele. Eu tinha, acho que foi um dos primeiros podcasts que eu vi. Não, não foi. Foi ser um bom jogo, tá? Apesar das críticas que tem por aí, brincadeira à parte. Mas o melhor jogo desse ano que eu joguei, sem sombra de dúvida, é Twilight Imperium, terceira edição. Que jogo épico, que jogo foda, mas que jogo demorado, claro. Mas eu gosto de jogo demorado. Mas é assim, é um jogo demorado, mas que vale cada hora que você joga. Não vou falar cada segundo, porque é cada hora mesmo que a gente fez. Oito anos. Não, mas sabe uma coisa que a gente fez? Acho que a primeira vez que a gente jogou foi o Snake que tava jogando também. Foi jogando com a gente lá. Foi jogar na casa do Snake. Eu falei, galera, vamos lá. 10 horas da manhã. O pessoal foi chegar meio-dia, né? Como sempre, que a gente marca o horário, pessoal. É, normal. A gente foi assistir um vídeo de 32 minutos de resumo, pra depois eu gastar mais uma hora de indicações ali pra gente começar o jogo. Mas é um jogo legal demais, cara. É um jogo assim que ele tem muitas formas e as civilizações que você pode controlar no jogo é legal porque ela pode ter uma abordagem mais militar, mais tecnológica, mais expansionista, mais comercial, né? Eu acho que ele consegue ter aquele jogo épico na questão de você ver aquele mapa legal, que você... O setup dele já é incrível, cara, pra mim. Eu gosto muito do setup dele porque é aquela questão que você passa um número de hexágono pras pessoas, né? E você passa pras pessoas ali e a gente coloca as posições iniciais de cada um e depois vai montando as galáxias ali que você vai fazendo. E, cara, isso já é parte do jogo, cara. O setup já é muito importante. Não é um setup pronto, é um setup que você monta. E, galera, é muita estratégia você colocar um círculo de uma parada de asteroides do lado do seu amiguinho pra ferrar ele na hora de sair. Ou você coloca planetas interessantes do seu lado, né? Ele é bem legal nessa parte. Ou você minar, né, as saídas do cara, né? Sim. Você deixar aquela supernova convenientemente do lado do sistema solar dele. Sim, aconteceu comigo, eu acho, mas, cara, ele é muito legal. E não é só isso, porque ele tem muito valor de política, as ações que ocorrem no jogo, né, porque são ações selecionadas que o pessoal faz. Tem a questão de votação. A votação eu acho uma coisa bem legal também, que você pode abster, pode participar. Então você gasta as suas fichas lá de... Você tem de cada jogador, né, cara? De influência, né? Influência. E, cara, é justamente essa interação entre os jogadores, né? Aquela brincadeira que a gente tem com Game of Thrones, de você formar aliança, de você negociar... É que você não tem o trading de benefícios, né? Tipo, no Game of Thrones. Mas nesse caso, cara, tipo, o cara falou assim, vou fazer uma votação. Aí eu cheguei, puxei uma pessoa pro lado, eu fiz isso sujo. Eu falei, cara, se você votar tal pessoa, eu te dou 3 recursos. É um filho da mãe, esse Dota, cara. É muito style esse desgraçado, cara, quando ele tá jogando isso. Cara, porque sempre. Eu entro nesse jogo, cara, eu entro pra jogar de verdade, cara. Mas sabe qual que é o pior? Porque a gente tem nosso amigo, claro, Polônia. Ele demora metade da sua vida, tem que jogar sério. Se você for jogar de brincadeira, exatamente, 18 horas. Cara. Mas a gente tem um cara que joga no modo Polônia, cara, que é foda. O nosso amigo Jonathan. Que é o modo Polônia, cara, que é foda. Ele é quietinho, eu come quieto. É Polônia mineirinha, sabe? Polônia mineirinha. Cara, que come quieto ali, fica Polônia quietinho. A mineirinha. Parece a mineirinha. Prato. Sim. Na quarta-feira, Polônia mineirinha. É assim, é um jogo que vai ser muito difícil de ver mesa, porque ele demanda tempo. Por um grupo que eu quero apresentar, eu vou demandar explicações, eu vou ter que reler o manual pra relembrar muitas regras, porque como fica muito tempo... E partidas que tendem a 3 horas da madrugada. Exatamente. Já fala assim, galera... Mas quando comece, tipo, ele vai tender a 3 horas da madrugada. É incrível, cara. Tipo, sim. É o tempo limite do corpo, tá ligado? Não, chega dessa porra, vira a mesa, vamos dormir. É tipo banco imobiliário. É, só que é bom. Fala galera, aqui é o Diogo Matraca, ouvinte do Jogatina BG, e pra esse ano de 2016, o jogo que eu mais gostei de jogar foi o Twilight Imperium, que eu joguei com a galera do Jogatina lá em Curitiba, principalmente por causa das mecânicas que ele me apresentou. Ele me trouxe assim um sentimento de nostalgia ao StarCraft Board Game, e também eu gostei muito da arte do jogo, das miniaturas, a organização dele, ele fica muito bonito na mesa e eu gosto de jogo assim. Ele é bastante denso, é um jogo bem pesado pra jogar, é bastante demorado, mas eu gostei muito dele. Um outro jogo que eu vou mencionar foi o Takenoko, que eu comprei esse ano, pra introduzir a minha família no mundo dos board games modernos, e o pessoal daqui de casa tá adorando jogar ele. Então, já pra 2017 eu tenho bastante expectativa pra comprar o Takenoko Tibis, que ele foi anunciado pra ser lançado aqui no Brasil, e eu também tô entrando agora mais fortemente no cenário competitivo de X-Wing aqui no Brasil. Eu me mudei pra Brasília, me afiliei numa luderia aqui, já comecei a treinar, então pro ano que vem eu já vou estar me inteirando mais aí do mundo dos board games pra começar a opinar um pouquinho mais aqui com a galera. E, bom, boas festas, bom final de ano pra todo mundo, um forte abraço pro Zabuza, nosso grande editor, e é isso, galera, valeu! Olá, pessoal do Jogatina BG. Meu nome é Cláudio Cavaleiro. Fui eu que comprei do Zabuzeta o Cash and Guns. Meu filho adora as arminhas. Eu comecei a me interessar por board games como muitos outros. No ano passado, adquirindo Zombicide e umas navezinhas de X-Wing. Aí eu percebi que elas podem se tornar drogas pesadas. Depois de várias expansões, tanto de Zombicide quanto de X-Wing, a coleção vem aumentando. O comentário da minha esposa esse final de semana ao ver o armário onde antes havia livros e hoje está lotado de board games. Aí tem uns 5 mil reais em joguinhos. Eu só pude ficar calado e pensar, verdade, talvez até mais. Enfim, sobre os board games que joguei esse ano, eu acho que os mais marcantes foram Robinson Crusoe, Twilight Struggle, mas principalmente Rebellion. Esse aqui, apesar de ser um jogo para 2 jogadores, a variante para 3 ou 4 parece um puxadinho, ele é o jogo de Star Wars. Ele é realmente o mais conectado com a história dos filmes que conheço. A temática é tudo nesse jogo de gato e rato entre Império e Rebeldes. E olha, eu estou gravando esse depoimento no dia da estreia de Rogue One. Por falar nisso, eu ainda estou esperando o Imperial Assalto da Galápagos. Já tenho toda a Wave 1 que um colega trouxe dos Estados Unidos, mas eu quero o core em português para facilitar a inclusão de outros jogadores, como meu filho, de 8 anos. Quando, Galápagos? Quando? Um abraço a todos os ouvintes e participantes do grupo do Telegram, que está muito divertido de acompanhar. Bom 2017 e que venham mais board games. Só não sei mais onde é que eu vou guardar. Excel, a gente vai então finalizar a sua parte aqui, né, da participação do especial do Jogatina BG, a gente volta... Infelizmente, mas nos próximos estamos de volta integral aí, pessoal. Sim. Perceba que o Excel é o cara da miniatura, é o cara dos jogos cooperativos, né? É verdade. É, mas o Arcade não é tão cooperativo não, brother. Qual que vai ser o seu grande investimento pro ano que vem, fora o Arcade, que você quer pegar? Nem que seja um jogo que já lançou, que você quer muito. Cara, olha só, eu vou listar alguns pra vocês então, que eu quero muito e que inclusive estão na minha lista de querer trazer junto comigo, mas eu não sei se o dinheiro vai dar, então eu vou ter que pensar com muito carinho. Eu quero a expansão do Betrayal at House on the Hill. Ah, sim. Que quando anunciou, eu fiquei assim maravilhado. Falei, cara, eu preciso disso, eu vou precisar ir atrás disso aí. Eu quero muito Star Trek Ascendance. Ah, esse sim. Cara, eu preciso desse jogo. Eu quero ver você jogando uma coisa 4X e quero sua opinião, cara, porque eu tô muito curioso pra por exemplo, eu sei que o Cabeça não jogou, mas, por exemplo, o Snake já jogou comigo jogos em 4x, jogos assim, que tem esse peso, né? Esse peso de mecânica e complexidade, né? Cara, eu gosto de jogo assim, só que é difícil ter gente com quem jogar. Uh-huh. O meu Forbidden Stars, ele viu mesmo uma vez. Manda pra cá que a gente já vê, arruma isso aí. Sim, eu vou ver se nas férias eu dou um pulinho em Curitiba com ele e a gente consegue se organizar pra jogar. Agora que eu tenho uma casa nova, né, então... Ah, é verdade, agora fica mais tem um tranquilo. Espaço maior, só falta arrumar uma mesa maior, no caso. Ah, mas isso aí se arruma. Eu quero esses dois. E assim, tinha um outro também que eu queria demais, mas eu tô muito decepcionado com o preço dele. Eu queria muito o Capitão Sonar. Ah, esse é carinho, né? Só que eu estou decepcionado, porque assim, é $70 e é um pedaço de papelão e 4 folhas de acetato. Não, eu não sei, deve ter mais coisas envolvidas, mas eu realmente não, acho cara, que... Não, tem. $50, $50. Não, você não defende os caras, tipo, $20, $30 pagava aquilo lá, sabe? $70 é um absurdo ridículo, o cara tá ganhando muito lucro. Tá no hype? Tá no hype, a galera tá vendendo, cara, sabe com quem, né? Ah, tá bom, cara, mas, sabe, não faz isso, não tem necessidade disso. Então, beleza, olha só. Então, finalizando, algum recadinho pra galera pro ano que vem aí, pra acompanhar o Jogatina? Galera, acompanhe os nossos podcasts. Ano que vem a gente tem uma lista de temas maravilhosos que a gente vai tentar explorar na medida do possível. A gente vai tentar trazer o conteúdo mais atualizado possível pra vocês, pra deixar o podcast cada vez mais rico, né? Uhum. E a interação com vocês também, a gente não está sempre falando só de jogatinas ou só de jogos que já lançaram faz muito tempo, ou de jogos que nem lançaram ainda no Brasil, então muitas vezes fica difícil pra alguns adquirirem ou terem contato. Então fiquem de olho, vai ter muita coisa boa ano que vem, estamos contando com a sua audiência ao nosso exatamente. Podcast. Então é isso. Então, Excel, valeu. Vamos continuar com o nosso podcast aí. Boa viagem. Valeu, galera. Até mais. Valeu, Zabuzeta. Abraço. Bom, então agora vamos falar, para finalizar esse podcast, falar os jogos que vão, não listar os jogos, mas falar dos jogos que a gente tem interesse em ver no ano que vem, 2017, que a gente tem uma lista que vai estar linkada pra vocês aqui, dos jogos previstos pra 2017, alguns que o Cabeça até disse que em off, jogos que estavam previstos pra 2016, que já estão nessa lista, né, cara? Espero que não fique pra de 2018, né? Não, a gente vai fazer um podcast no fim do ano e falar, aquele lá, né, que era pra sair em 2016. É engraçado que você tá me lembrando daquela E3 que teve, tipo, olha só, jogos de 2015 que vão ser lançados em 2016, ou foi de 2014 tipo, pra 2015. Last Guardian. Sim, Guardian. Mas saiu, gente, não era mentira. O próximo agora é o Kingdom Hearts 3, que não tem data. Nossa, cara, esse é um limbo, cara. Mas enfim, vamos lá. Pulando de videogame para Board Games, tem vários jogos que foram anunciados. Essa lista aqui tem muitos jogos. Eu ia falar em Imperial Assault, mas consegui adquirir uma cópia dele, que é bem interessante de um jogo. Mas eu vou começar com um jogo aqui que eu queria muito jogar, que eu quero ver a versão nova dele, porque eu tive a versão e passei da antiga, que é Through the Ages, A New History of Civilization, que a Devir prometeu, mas sabe como que é? A Devir promete e você só esquece, né? Que um dia aparece. Aquela coisa é... Sabe o que é a Devir? A Devir é a mãe que fala, não, na volta a gente compra. Esse é a Devir. Eu posso contar uma história dessa? De mãe? Na volta a gente compra. Uhum. E uma coisa que eu encho o saco dela até hoje, cara, que tipo, a gente passou na frente de uma distribuidora, a gente entrou na distribuidora de doce, aí ela precisava comprar umas paradas, eu não lembro pra que ia ter uma festinha, ela ia fazer uns negócios, aí tinha um pacotão, cara, de confete, tá ligado? Uhum. Eu falei, mãe, compra esse daqui. Dela, hoje não, que eu tô comprando os negócios. Daí tá. Aí no outro dia a gente passou na frente, aí eu falei, mãe, vamos lá comprar o negócio. Daí na volta a gente passa. Cara, nossa. Eu tô com essa água até hoje, tá ligado? Toda vez eu passo na frente da distribuidora assim, ó. E aí? Cara, você tem que comprar, Não, não sou eu que tenho que comprar, entendeu? Ah, tá. É honra. É honra. Ela vai lá e vai comprar o pacote de confete. Mas enfim. E pra você, aproveitando, Snake, que você tem toda uma questão do seu do confete, qual que seria o confete de 2017 pra você? Confete de 2016, cara. Eu tô vendo 2016 chega, né? Pelo amor de Deus, cara. Eu não tenho acompanhado muita coisa do que vai ser lançado, né? De jogos novos. Mas eu tô vendo um aqui, cara, que tô achando bonitinho, que é o tal do Heroes of Normandy. Esse jogo, cara, ele Parece muito da hora. Sim, porque eu estou vendo uns tiles muito legais, uns dados personalizados. Assim, eu não li nada, eu tô falando, eu tipo, olhei e comprei, entendeu? Aham. Uhum. Nada. De ouvir falar, eu já ouvi falar, que o pessoal curte bastante, mas ele tem uma pegada meio do Imperial Assault, dos tiles que você monta o uhum. cenário, e um esquema também igual do Memoir 44, que ele tem um terreno básico, e você coloca os tiles pra formar o mapa, a campanha do negócio. A temática que não sei se é só realmente Segunda Guerra Mundial. Acho mas que é só ele tá bem com essa pegada ali de Segunda Guerra Mundial. Tá bonito, tô gostando, eu quero pesquisar mais sobre. Sim, e pra você, cabeça, um jogo aí pra ano que vem? Então, assim, eu acho que o primeiro, que é o que dispensa apresentações, e é aí eu vou pegar ele por ser um estilo que eu ainda não tenho, e por ser a temática que eu adoro, que é o Star Wars Imperial Assault, né? É, eu não tenho nenhum jogo que funcione como Overlord, né? De dungeon crawling, com essa mecânica mais ou menos nesse sentido, né? De exploração e de um pouco de aventuras, né? Mas, não só por ser esse tipo de jogo, por ser Star Wars, né? Uma das minhas franquias favoritas. Eu realmente sou aficionado por Star Wars, consumo ela em diversas mídias. Sim. Né? E eu já tinha, um amigo meu teve esse jogo, eu cheguei a jogar a missão de introdução ou alguma coisa nesse sentido, né? Eu acho que é a missão introdutória, alguma coisa assim. Sim. Ele passou pra poder pegar em português quando sair, pra rotacionar a coleção, e realmente eu pretendo pegar o jogo é, que ele é muito bonito. Se, é aquela coisa, eu pego ele por causa do número de jogadores, senão talvez eu apostasse no Rebellion, né? Mas o Rebellion são dois jogadores, a gente tem um pouco desse problema, mas assim, Star Wars é um dos grandes jogos do ano que vem, que era pra ser desse ano, vai ser do ano que vem, a gente espera, e eu com certeza vou pegar ele eventualmente. Acho que o próximo jogo que me interessou, e esse sim já tá bem mais próximo, eu acho que se vocês, quando estiverem vendo isso, vocês ainda vão ter chance de pegar ele, talvez em pré-venda ainda, é o Jorvik. Uhum. Né? Que aí sim, um jogo novamente de temática viking, com uma coisa de set collection, com worker placement, que é do Stefan Feld. Acho que é o primeiro dele no Brasil, salvo engano. Trazido talvez. Não sei se talvez, mas aí também um jogo que me pareceu ser ótimo e bem dentro daquilo que o meu grupo gosta. E claro, a questão de ter um worker placement, de ser um euro, número de jogadores é interessante. Acho que ele já vai vir com uma expansão, né? Salvo engano. Ele tá previsto agora pra janeiro, então acho que vocês conseguem aí pegar a pré-venda ainda, se vocês conseguem. E o último, que é o que eu já tinha citado aqui, e eu pretendo, e não excluindo outros incríveis jogos, como a gente já falou, que tem muitos do ano que vem, mas é o Tiranos do Submundo, acho que ficou, né? O Tyrannies of Underdark. Mais uma vez, a gente já falou aqui, é toda a temática de D&D aplicada ao tabuleiro, é um universo que eu gosto muito, e agora novamente trazendo uma das minhas mecânicas favoritas, que é o controle de área, e aí com um pouco também, eu acho que, se não me engano, de construção de deck building, com um pouco de controle de área. Vamos ver a questão de 4 jogadores, pode ser que me segure por um tempo, por ele aparentemente ter só 4 jogadores, mas é sempre uma temática que me atrai, e é um jogo de D&D, voltando pro Brasil, fazia muito tempo que a gente não tinha um material de D&D traduzido para o Brasil de maneira oficial. É. Então fica aí a minha expectativa pelo trabalho da Cronos, que até agora tem sido muito bom mesmo, é trazer esse jogo que parece ser excelente. São os meus 3 destaques pro ano que vem. Mais algum destaque, Snake, que você quer passar aí? Cara, que nem eu falei, pro ano que vem não tô sabendo de nada. Eu vou destacar um aqui pra você, aproveitando que você gosta dessa temática, o Quartermaster General, que é um jogo de controle mundial, assim, uma guerra, e é um jogo que muito rápido, porque você tem carta, já tá a carta de defesa, e você resolve muito rápido, e parece que a Ludofai vai trazer, tá previsto pra ano que vem, mas ainda não tem data definida. Outro jogo a gente já comentou, né, por exemplo, Mombasa, tá em pré-venda, mas tá previsto pra esse mês de dezembro, né, mas talvez ano que vem, né, como tá a situação de correios atualmente, tá uma desgraça. E um jogo que a Grow anunciou, que é do Feld também, mas parece que vai ser só pra meados do início de 2017, que é o Castles of Burgundy, que é um jogo de dice placement, né, uma coisa assim, que parece mega interessante. Nem vou falar, por exemplo, do Caverna, que a Ludofai anunciou, que também foi muito um buzz aí, né. São vários jogos que interessantes, então dá uma olhada na lista aí, pra vocês adquirirem no ano que vem e ficarem mais pobres que a gente, certo? Mas aproveitando então pra encerrar esse podcast de final de ano, a gente vai dar aquele recessozinho, né, a gente volta lá... Férias, precisamos. A gente volta lá pela segunda ou terceira semana de janeiro de 2017, e a gente vai deixar alguns recados pros nossos ouvintes aqui, de felicitações, que vocês joguem bastante tabuleiro, jogos tabuleiros nessas férias, nesse final de ano, conheça novos grupos pra você jogar, conheça novos jogos interessantes, fuja um pouco da sua... Jogue com estranhos. Sim, exatamente, a gente jogou com estranhos esse ano, foi muito legal. E algum recado pro final de ano, vocês aí, seus queridos? O grande recado pra esse ano e pro próximo ano, né, é realmente todo mundo fazer o que gosta, gosta. Eu acho que os board games, eles sofrem, como a gente já começou, um pouco de preconceito, né, nos grupos. Mas sim, eu acho que é, o crescimento no Brasil dos board games e dos encontros de board games e da relevância deles nos eventos pode ser a grande virada. Então, como o Zabuzeta falou, eu acho que a dica pro próximo ano é realmente, sabe, bota, mete a cara, sabe, vai num evento, procura um grupo, porque sim, muita gente fala, pô, eu não tenho grupo, ah, eu queria jogar, mas eu não conheço a galera, ah, eu queria comprar jogo, mas, né, não tem com quem jogar. É, eu acho que, às vezes, meter a cara é o caminho, sabe, eu acho que é procurar um grupo na sua cidade, numa cidade próxima. Se você entrar no grupo do Telegram do Jogatina BG, pode ser que você encontre alguém da sua região ou da sua cidade, sim, né, pra marcar alguma coisa. Então, eu acho que esse talvez seja o caminho, porque o board game, ele é a essência dele, de maneira geral, claro, tem jogos solos e tal, mas é a interação, né? É você se divertir com outras pessoas, né? O jogo, ele é a desculpa pra você se divertir. O jogo não pode ser mais importante do que a relação e a sua diversão com as outras pessoas, né? Então, eu acho que a grande mensagem pro ano que vem é ter isso em mente, procurar se divertir com outras pessoas, conhecer novas pessoas, trazer novas pessoas pro hobby, por que não, né? E aproveitar cada vez mais esse hobby que nós amamos tanto. Exatamente. Exato. Complementando só um pouquinho mais, né? Bem o que o Cabeça disse, né? É, divulgue mais o board game, né? Não se sinta envergonhado. Tenta achar amigos com focos parecidos. Se não achar também, tenta achar um board game com foco que seja o dele. Porque às vezes é a temática que pode atrair a pessoa, né? Ou às vezes afastar, né? Ou afastar. Então você tem que descobrir mais ou menos, ah, isso daqui vai encaixar bem pra tal, falando de tal. Por exemplo, vamos botar um exemplo, né? O Zombicide, que é peça pra caramba, é bonito, enche a mesa, é matar monstro e vamos rolar dado e não sei o que. Se você percebe que a pessoa tem esse ímpeto, esse temperamento, vai lá e apresenta pra ele. Se é uma pessoa mais intelectual, assim, uma pessoa mais na dela, você percebe que ela gosta mais de, sei lá, vamos supor que o cara gosta de estudar, né? E você vai lá e bota um euro na frente dele, bota um Nations, que o cara vai pegar assim e pode começar a sei lá, eu tô botando Nations, mas ele já é um pouquinho hardcore, né? Pro público, ele não é um bom open gate, mas sei lá, alguma coisa do gênero. É a temática e a mecânica que pode atrair a pessoa pro universo dos board games. Que, tipo, o cara olha aquilo, tipo, porra, cara, não sabia que só isso. Então vamos supor, tirar um Nations e botar um Power Grid, né? Que ele é mais tranquilo até de questão de negociação. Pô, cara, que legal, eu posso atrair pessoas pra esse rando. Não precisa ser um churrasco, né? Mas sei lá, convide dois, três amigos aí, ah, vamos jogar uma coisa aqui. O cara pensa, ah, vamos jogar um play, sei lá. Vamos jogar um papo fora, vamos fazer um hambúrguer, tem isso daqui, bora jogar, bora tentar, vamos tentar fazer e tal, e traz essa galera pra dentro, porque uma das maiores dificuldades da gente não poder expandir mais o que tem, é porque a gente não se expõe mais, a gente não apresenta esse universo maravilhoso dos dadinhos e meeples pra outras pessoas. Exatamente, mas aproveitando assim, cara, apresente jogos pros seus amiguinhos, é muito interessante, apresente o podcast Jogatina BG. Acho que esse é o mais importante de todos. Sim, é mais importante, cara, que a gente, sério, a gente começou esse ano, né? Um ano que foi muito interessante pra nós. Até por Cabeça, não sei, porque o Cabeça já é um pouco mais famosinho, popular aí nos podcasts, né? Mas pra nós, pelo menos pra mim, pro Snake, pro Excel, a gente sempre teve um podcast antigamente, mas nunca a gente teve essa audiência da maneira assim tão interessante, alcance. Não é nem questão de fama e tal, mas da gente ter uma comunidade tão forte, tão legal assim, que a gente aborda. Não que as outras comunidades eram ruins e tal, mas de uma forma que tá agora que, cara, pra nós, a gente só tem que agradecer muito vocês. Foi um ano espetacular, pelo menos nessa parte, né? Teve várias tragédias aí, infelizmente, né, em 2016. Mas, pra nós, assim, pelo menos a parte do podcast, do Jogatina BG, nesse projeto que a gente meteu a cara, tá muito legal, cara. Então, tem que agradecer muito pra vocês, certo? E é isso, a gente finaliza aqui, a gente vai ter aquele recesso até a segunda ou terceira semana de janeiro de 2017, e a gente volta com mais podcast pra vocês, certo? Isso aí. Então é isso, gente. Um beijo e termina o turno de 2016 agora. Ah, droga. Eu imagino que era quebrar. Eu não pensei o que eu vou fazer em 2017 pra variar.